alguém que comigo morava, mas tinha um defeito que brigava, às vezes com razão ou sem razão. Mas depois encontrei uma pessoa diferente que me tratava carinhosamente, dizendo resolver minha questão. Mas não. E depois deixei a criatura que eu morava por essa criatura que eu julgava que fosse compreender todo o meu eu. Fiquei na mesma coisa em que estava, porque a criatura que eu sonhava não foi aquilo que me prometeu. Será que é meu destino? Será que é meu azar? Mas tenho que viver brigando. No mundo encontram seu par, porque só eu vivo trocando. Se deixo de alguém por falta de carinho, as coisas más, quem aparece